Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é mais uma edição do podcast Geral da Bola. Estamos novamente aqui nos estúdios da Boa Vista. Eu sou o Rafael Camarote e estou acompanhado novamente dele, o Julói Oliveira. Julói Oliveira, boa noite, ou bom dia, boa tarde para todos e a todas. Vamos começar apresentando onde estamos nesse universo chamado internet, Júlio. Vamos lá, por enquanto estamos no instagram.com/geraldabola, que é um velho insta, e já postamos lá. Um abraço para a moçada toda lá que curtiu e tem acompanhado a página. twitter.com/geraldabola, certo? Que aí que é um Rafão que fica cuidando disso. O programa, e lembrando que o programa vai ao ar em 88,5 FM para toda a Zona Oeste de Recife e pelo web, no link radioaconchego.milharal.org. Lembrando que esse programa é gravado todas as segundas-feiras e lançado nas terças normalmente. E em nossas redes sociais, sintam-se à vontade para sugerir pauta, discutir um tema que a gente falou por aqui. Então, vai lá, comenta, interage com a gente, vai ser massa. É, e com o passar do tempo, a gente vai também incluir o podcast em outras plataformas possíveis de stream na internet. Ou seja, daqui para o meio do ano, pelo menos, a gente vai estar bem alcançando bem mais gente. Então, bora lá. Galego, como prometido, foi o Arruda no meio de semana. Mais uma forte emoção. Conta aí, como é que foi essa experiência lá no... Na noite de quarta-feira. Na noite de quarta-feira, saí por volta das 19 horas de casa, entendeu? Fui de ônibus pra porque... curtir. Fui, velho. Fui pra curtir, tava na minha folga do meu trabalho, porque tem um trabalho, né? É importante. Teve aquele velho sufoco pra entrar no estádio, né? Tipo, era pra ser uma coisa mais organizada, o público foi 16 mil pessoas, não foi esse público todo. Só o anel inferior, né? Abriu só o anel inferior. Aí a polícia tem uma hora que queria estragar a festa e tal, mas no modo geral, todo mundo conseguiu entrar e conseguiu ver o jogo também, né? E no final, só felicidade, né? Depois de ver aquela amassada do Santa Cruz, muita intensidade no jogo. O que é que você achou? É, eu acho que o Santa Cruz entrou diferente como em qualquer outra partida do ano, assim, querendo ganhar o jogo. Porque, além do placar elástico, 3x0, que eu acho que o Santa Cruz não ganhou de 3x0 esse ano. Que, se eu não me engano, foi a vitória mais elástica de um clube pernambucano no campeonato, certo? E você percebeu a intensidade desde o início? Desde o início. O Leston Júnior entrou com Charles e Ítalo, que errou bastante passes. Apesar que eu via que ele tentava acertar passe, mas não conseguia, ou seja, parecia que tá nervoso. A titularidade de Ítalo, por exemplo, é uma coisa a se contestar, apesar de que se fala muito que ele treina bem, né? E isso pensando pro lado do treinador, ele vai normalmente colocar em campo quem treina bem, né? Que assim ele vai cumprir as funções táticas que foi designado para ele. De qualquer forma, Ítalo quase comprometeu alguns passes que deram no contra-ataque no ABC, né? E Charles jogou até bem, na medida do possível, né? Acertou um golaço de falta, que... Eu não sei quando ele vai novamente... Ele falou que era a característica dele. Ele costuma chutar de fora da área forte. Ele só não costuma acertar o gol. Assim, o gol, no caso, fazer o gol. Mas se você observar jogos do Santa Cruz, Charles chutando em gol, ele sempre chuta. Causa algum tipo de perigo pro Santa Cruz. E o Santa Cruz foi intenso, quis ganhar o jogo. Tipo, às vezes, por exemplo, fazendo só um gancho. Eu não observo jogos ultimamente com muitos gols. Normalmente é 1x1, 2x1, 1x1. É muito difícil a gente ver aqui no Brasil um jogo de 3x2, 3x3, 4x2, 4x1. Tipo, jogo com 5, 6 gols. Isso se deve muito aos treinadores que não querem ganhar a partida. Assim. É um futebol meio estranho. De qualquer forma, o Santa Cruz conseguiu ganhar e ganhar bem o jogo. E manteve a intensidade até fazer o terceiro gol, né? Com o Pipico de pênalti. Sobre essa forma de gerir o time em competições, os treinadores brasileiros tendem a praticar um futebol sem bola. Tanto é que quando você vê surgir treinadores que fogem da curva, é tido sempre como aquelas exceções, sempre muito diferentes, sempre impressionam bastante. E aí coloca o Sampaoli com 400 passes na partida, jogando contra um Corinthians, amassando, um Diniz também, com o Fluminense, que a gente vai falar daqui a pouco. futebol, querendo ou não, de questão técnica, tem tido uma pobreza técnica notável, assim. Pra falar um pouco, voltar ao Santa Cruz, é demais falar que foi a melhor partida do ano. E talvez uma equipe. Foi uma boa partida, porque, repito, o Santa Cruz entrou querendo ganhar o jogo. Antes de eu entrar no estádio, eu tava conversando com torcedores, amigos meus, eu comentava que ia ser um jogo muito sufoco. Porque o que eu imaginava que o Santa Cruz, de repente, pudesse fazer um primeiro gol e depois ficasse com medo de fazer o segundo gol. Ou que esperasse mais o ABC pra poder, de repente, encaixar um contra-ataque e fazer o segundo gol e matar o jogo. Mas o Santa Cruz fez o primeiro gol e foi atrás do segundo gol, né? E depois, no segundo tempo, foi atrás do terceiro gol e teve várias chances. Não seria demais dizer que seriam 5 ou 6-0 se o Santa Cruz conseguisse acertar os gols, porque teve muita chance. Até no segundo tempo, não fez o terceiro gol, depois teve chance de chute a gol, né? De Augusto jogando muito bem, aparecendo novamente muito bem na partida. E as próprias quedas de rendimento do Santa eram totalmente compreensíveis, porque a intensidade era tanta no início que dava pra perceber que não ia aguentar esse ritmo todo. Dentre eles, o Alan Dias, né? Que já iniciou o segundo tempo com a perna pesada. Com a perna pesada. E talvez tenha sido o jogador mais fraco. Aí ele não foi tão vaiado porque o coletivo andou muito bem. Aí ele meio que foi deixado de lado em relação a isso. Mas eu destaco muito Diego Lourenço quando entrou, deu uma dinâmica boa no jogo. Augusto, pra mim, foi o melhor da partida, né? Marcos Martins deu uma segurança boa na lateral direita. É um excelente lateral pra Série C agora do Campeonato Brasileiro. O que é que você achou do Dudu de titular? Eu acho que Dudu começou o jogo muito bem. Aparecendo pro jogo, cortando pro meio, fazendo tabela. Tentando chute. Ele entrou bem. Mas acho que quando chegou no segundo tempo ele se apagou um pouco, normal, não tá entrosado com a equipe perdeu um pouco de intensidade, e se explica. Mas assim, eu acho que foi uma boa contratação do Dudu, até porque ele ano passado já fez um bom campeonato, e de repente uma terceira divisão vai ser uma boa aí pro Santa. A tendência é que com a chegada desse meia, que o Sorriso tá prometendo mais que tudo... Rapaz, e falaram até de Cleiton Xavier no Santa Cruz. Lembrando que ele jogou no CRB... Na Série B ano passado. Não seria demais pensar que ele poderia jogar no clube de terceira divisão esse ano. E principalmente no clube de massa como Santa Cruz. Eu não sei se seria uma boa contratação. Eu não sei como anda o estado físico dele. Mas... estado físico, custo-benefício. O histórico do futebol jogado também do Cleiton Xavier... Não tá muito favorável a ele, não. Não sei. Talvez... acho que o time do Santa Cruz hoje não teria uma necessidade de um 10 tarimbado. Um Cleiton Xavier... ou um Renato Cajá. Eu acho que seria mais um meia pra dar a dinâmica que hoje o Alan Dias não dá. Por exemplo, o Jailson, que parece que não vem mais pro Santa, recebeu uma melhor proposta de um clube da Série B. Ano passado se encaixou muito bem, porque durante a Série C do ano passado, a torcida cobrava muito a presença de um meia, de um camisa 10. E ele entrou, não necessariamente aquele 10 mais parado que distribui o jogo, mas ele entrou jogando no meio, caindo pelas pontas e sabendo driblar, chutando em gol, botando fogo no jogo. Talvez o futebol brasileiro, do jeito que é jogado hoje em dia, nem caiba mais esse camisa 10 clássico que a gente conheceu um dia e que tá em extinção, né? E principalmente numa Série C, né? Que os gramados nem sempre tendem a ter qualidade, o futebol é muito mais direto, então é muita velocidade, muita bola alçada, na verdade. Então, talvez um jogador mais de mobilidade seja mais útil nesse momento do Santa Cruz. Com essa classificação... sorteio feito, Santa Cruz... entrou um real no bolso. Entrou. Vai dar pra pagar os jogadores. Né? A folha tá em dia, né? Manter a folha em dia. Né? A Copa do Brasil é um campeonato muito interessante pra clubes como Santa Cruz, como Náutico e até o Sport agora. Né? Adquirir renda, ganhar receita pra poder montar melhores plantéis, né? Inclusive, falar em Série C, acho que foi no Twitter do Carlyle, que ele informou que... não confirmou, não bateu o martelo, mas que a DAZN provavelmente faria a transmissão web, da, né, na Série internet, C. Que eu acho que seria muito bom para a visibilidade da competição. Inclusive, o jogo do Santa Cruz, ele tá marcado para segunda-feira, a estreia contra o 13. Pois é. E em relação ao Fluminense? Isso. Primeiro jogo, Rio de Janeiro, expectativas para essa partida dificílima. O Fluminense andou meio mal no Campeonato Carioca, né? Foi para as semifinais, que é a obrigação. Mas jogou contra o Flamengo, foi mal contra o Flamengo, ou seja, não fez tanta coisa. Apesar que é bem treinado pelo Fernando Diniz, que tem uma filosofia de trabalho, de treino muito interessante, e que já, muita gente já falou. mas acho que o Fluminense tem muitos problemas administrativos que podem atrapalhar o campo. Como a gente pode até ter visto agora no Campeonato Carioca e na Copa do Brasil, ele passou do Luverdense com certo sufoco também, né? O jeito do Fernando Diniz de treinar demanda um certo tempo, mas você percebe a assinatura dele já nesse elenco. Vai ser partida dificílima, apesar de que o Fluminense teve certa dificuldade contra equipes bem fechadas. Foi, exemplo, contra o Antofagasta na Sul-Americana e a Luverdense na Copa do Brasil. Em casa principalmente, né? Porque em casa não, fora de casa, né? Em Lucas do Rio Verde. Então, o Fluminense, sem dúvida alguma, tem apresentado melhor futebol do que o Santa, é o favorito para esse confronto, mas a gente sabe que em 180 minutos muita coisa pode acontecer. Eu acho que o Santa Cruz ele tem uma boa defesa. O reforço de William Alves e Carlos Renato deu uma amenizada na história. O Santa Cruz tem uma boa defesa. Tanto é que o Santa Cruz tomou alguns gols, assim, mas não sofreu goleadas. Dani Moraes voltou a jogar, e o William Alves também, e acrescentou muito na zaga. Eu acho que tem um bom zagueiro, que é o João Vitor, que veio para reserva, mas que substitui bem, e vem substituindo, como você mesmo falou, Carlos Renato. Aí eu acho que, de repente, se o Santa Cruz beliscar um empate lá, não seria muita... Né? Até um gol de diferença. O problema é o Santa Cruz sair pro jogo e sofrer gol, né? Até um gol de diferença eu acho razoável para a volta. Acima disso, acredito que fica bem complicado. Jogo de ida, agora, essa quarta-feira. Jogo de volta, dia 25, é uma quinta. Você vai, Juloy? Rapaz, eu vou. Tô no corre aí pra poder trocar o horário do trabalho pra poder ir. Espero muito ir e espero pelo menos 30 mil pessoas no Arruda aí na quinta-feira. Se empata no Rio de Janeiro, quantas mil pessoas cravam um público 43 aí? Mil pessoas. É isso aí. Vamos aguardar, né? Acredito que, independente do resto da ida, vai ter bom público no Arruda e ótimas partidas. Do Santa Cruz na Copa do Brasil, vamos direto para a disputa de terceiro lugar do Campeonato Pernambucano, Taça do Interior. Salgueiro 2, Afogados 3. Uma boa surpresa o Afogados ter conquistado essa vaga na Copa do Brasil. Depois de 5 anos de fundação, parece um clube organizado. Pedro Manta, em entrevistas para outras rádios, já falou que o Afogados é um clube que está pagando em dia direitinho. Talvez esse seja o fruto que a diretoria tenha colhido, né? A vaga na Copa do Brasil. E uma ótima narrativa, né? Você vê que o Afogados derrota um grande da capital nas quartas e já consegue vaga na Copa do Brasil de 2020, garante vaga na Série D, garante calendário que é importantíssimo para um clube que tende a emergir e fazer com que tenha uma continuidade de trabalho, tentar ser uma oportunidade de mercado. Que muitas vezes o clube que termina em agosto não tem nem como angariar esse tipo de situação, né? O bom que na Copa Brasileira da Série D de 2020 a gente vai ter dois sertanejos, o Salgueiro e o Afogados na disputa da quarta divisão, né? Falar um pouco do Pedro Manta, né? Que diante dessa campanha super, super marcante na história do Campeonato Pernambucano de 2019, coloca-se a questão: poderia ser Pedro Manta o treinador do Campeonato Pernambucano 2019? Para mim seria, porque falando do Guto, o Guto tá fazendo um trabalho sólido no Sport, apesar que mais tem boa experiência, já tem nome. O Márcio Goiano não se sabe, e o Pedro Manta eliminou um grande e eliminou o Salgueiro, que é o maior clube do interior de Pernambuco. E numa campanha sólida, porque o Afogados conseguiu bons resultados dentro e fora de campo, de casa, né? Acredito que nessa escolha para a seleção do campeonato, vale a pena pensar com carinho no nome do Pedro Manta, certeza. Pedro Manta, que iniciou a carreira como auxiliar técnico do Atlético Paranaense, passou por vários clubes aqui de Pernambuco, passou pelo Botafogo da Paraíba, não teve muito destaque, passou pelo 4 de julho do Piauí, Mas o mercado dele sempre foi aqui. Pernambuco e um pedacinho da Paraíba também. Coleciona já uns 5 acessos, né? De A2 pra Série A de Pernambucano. É, tanto aqui, tanto na Paraíba também. Então, muito massa ver esse ótimo trabalho do Pedro Manta. E da disputa de terceiro lugar, vamos direto ao ápice. A final do Campeonato Pernambucano 2019, Náutico e Sport nos aflitos. Náutico 0, Sport 1. Gol de Ezequiel no final do jogo. Teve aquela confusãozinha básica, né? Como clássico sempre rola. E é sempre com a polícia, diga-se de passagem. Um clássico disputado e que, a meu ver, o Náutico não conseguiu jogar o que estava jogando anteriormente contra os outros times. Então, falar um pouco dessa confusão que aconteceu tanto fora dos aflitos quanto dentro. Do lado de fora, muita confusão, cavalaria, gente sendo atropelada por cavalo. Foi tenso, muito tenso. Mais um clássico tenso naquela região, né? Então, não é novidade, mais uma vez... Tem 500 policiais. A situação é sempre é controlada daquela forma truculenta. A gente sabe que é complicado, que já está marcado e do mesmo jeito acontece. Algo que não tem acontecido tanto assim, mas que aconteceu ontem, foi confusão dentro dos estádios, dentro dos aflitos. Supostamente um torcedor do Sport estava na área... Entrou num portão que não era destinado à torcida do Sport e aí... acredito que tenha passado ou perceberam a presença deste. E aí, né, no clima de tensão que estava do lado de fora, também continua dentro e houve confusão entre torcedores de Náutico e Sport. Polícia chega de forma truculenta, não consegue administrar a situação. É lamentável, né? É lamentável que, como eu falei no começo do programa... Bastou rolar um jogo aqui em Pernambuco com mais de 12, 13, 14 mil pessoas, que é impossível não rolar uma confusão, é impossível a polícia não fazer alguma coisa que não presta, né? E a certeza de transtornos em vários aspectos, né? Mas vamos falar do jogo jogado também. Quer dar algum destaque do jogo pra você, Galego? Eu não tive a oportunidade de ver o jogo inteiro, né, mas eu vi os melhores momentos. O que eu pude perceber é que o Náutico praticamente não ofereceu perigo ao Sport, né? E o perigo que foi oferecido foi numa falha de Maílson, né, que ele deu uma saída errada e meio que catou o couve-flor e a bola sobrou pro jogador do Náutico, que não conseguiu converter em gol. O Sport com muito mais posse de bola, chegando com muito mais perigo ao campo, querendo ganhar um jogo, né? Falar um pouco do lado do Náutico, para depois chegar no Sport. Do lado do Alvirrubro, já começa com a mudança do Márcio Goiano. Sai o Danilo Pires e entra Jorge Henrique no meio. E Jorge Henrique sempre jogou nas pontas, né? Nas pontas ele... De meio atacante por dentro, mas mais perto dos centroavantes, né? Dos atacantes. Jogando como meio atacante. Mas a ideia é que ele pareceu que ele jogasse um pouco mais recuado, com poder de marcação, chegando na frente, né? Nas pontas, ele entrou com o Robinho, que muita gente esperava que poderia ser o Maílson, ali naquela posição. O Thiago e, mais uma vez, o Odilávio no comando de ataque. A estratégia, a meu ver, que foi adotada, foi algo similar ao jogo contra o Ceará. Tentar defender-se bem para sair em situações boas. Só que, diferentemente do jogo lá no Castelão, essas situações de contra-ataque e de ofensividade do Náutico não aconteceram. Thiago e Robinho, que geralmente são os escapes e bons escapes do Náutico, ficaram ineficientes nessa partida. Jorge Henrique não parecia confortável ali e o Sport foi dominante. Chegou já no início com o Luan e aí... você percebe que o miolo de zaga, por mais esforçado que seja do Náutico, ainda mostra deficiências, principalmente na saída de bola. Então, ofereceu um perigo iminente, digamos assim, para as defensivas do Náutico. E então achei muito complicado as opções iniciais do Márcio Goiano, que fizeram o Náutico sofrer uma pressão significativa para uma final em casa, volta de aflitos, torcida comparecendo. É, o que se falou também é que a torcida compareceu e não, meio que não conseguiu jogar muito com o time, não entrou numa sintonia interessante com o time, né? É, não se sabe quem foi o público, não se sabe se a organizada realmente não conseguiu entrar para poder fazer a festa, que normalmente as organizadas fazem dentro do estádio, né? E o que se viu, o que me pareceu, foi um estádio meio frio também, né? E diante dessa volta dos aflitos, né, que já foi tão falada e que se fala que o Náutico perdeu a essência de jogar em casa quando foi para a arena e agora voltou para os aflitos e sobre essa derrota e que, a meu ver, o Náutico não tentou ao menos mudar o jogo para tentar um empate assim no final, levar um gol e tentar na bola aérea junto com o Alas Pernambucano fazer alguma coisa, né? A meu ver, primeiro tempo poderia ter sido um 2-0, pelo menos para o Sport, por conta das chances de Luan no início e de Charles no final, principalmente a de Charles. Que dava na cara do gol, né? Pois é. Começa o segundo tempo de jogo, a dinâmica similar ao primeiro, o Sport com mais controle de jogo, mas não chegando com tanta... como é que posso dizer? Eficiência. Eficiência como no primeiro tempo. Alterações foram feitas de um lado e de outro. O Wallace Pernambucano entra no lugar do Olilávio, como tem acontecido em várias oportunidades. É, desde que ele voltou a jogar, ele entra em todos os jogos, mas ainda não entrou de cara, né? E essa situação coloca em questão a capacidade física real que o Wallace Pernambucano se encontra. Será que se ele estivesse 100%, ele não começaria jogando esse primeiro jogo da final? É, já falaram de uma possível lesão dele, né, também. Falaram de menisco já. É, ele tá visivelmente pesado e eu não sei o quanto ele pode contribuir para o próximo jogo, né, mas o que eu acho que, pensando já posteriormente, ele tem que entrar de cara agora pro Náutico conquistar um resultado positivo lá na... E você vendo as necessidades do Náutico no primeiro tempo... Já era para o Márcio Goiano pensar no Wallace mais cedo, mas coloca-se novamente essa questão física. Será que ele está tão bem quanto a diretoria do Náutico fala? Eu acredito que o caminho não é muito esse. Mudanças para o lado do Sport. Leandrinho, Elton e Juninho, que foi uma mudança... positiva na equipe do Sport, né? É, ele tá jogando mais um recuado um pouco, né? De meio atacante, né? Ele não tá jogando tanto de centroavante como era a posição dele, né? O Guilherme já cai pra ponta. Isso mostra também a versatilidade que o Guilherme tá tendo nesse elenco. Ora no meio, no início de jogo, no meio de uma substituição do Guto, ele já cai pra ponta, sempre movimentando bem. Foi uma ótima peça, assim, ontem no jogo, no clássico. Outro ponto positivo, e aí o destaque pra mim do campeonato, que é o Ezequiel, né? Ele marca o gol mediante polêmica. Então, apesar disso, eu acho que ele não apareceu tanto na parte ofensiva, porque ele ajudou muito a recomposição e toda aquela função tática que os jogadores têm tido. Mas o Ezequiel tem sido um fator desequilibrante nesse time do Sport. Tanto com o Milton Cruz, quanto com o Guto Ferreira, que tem tido essa mesma eficiência com ambos. Pra você também, Júlio? É, ele chuta bem de fora da área, né? Ele consegue marcar bem e atacar bem. Eu acho que foi uma boa contratação. Ele já era meio que um destaque no Botafogo, não tinha espaço. E foi uma boa contratação, né? Tem se demonstrado versátil também. E talvez ele realmente ganhe esse prêmio aí de craque do campeonato, né? Ou ele ou o Hernani, de repente. Mas chega a ser o melhor do campeonato? É, diante de um campeonato com um baixo nível técnico, né? E com muitos times disputando 8 vagas para umas quartas de finais. E normalmente esses times entram com o time reserva. Aí não tem a mesma qualidade técnica se normalmente entrasse um time titular. Apesar que com Santa Cruz isso não foi muito recorrente. Jogou com o mesmo time, mais ou menos. Mas que acabou que machucaram mais vários jogadores, né? Mas eu acho que Ezequiel é o candidato mesmo ao craque do campeonato. Ou de repente o Thiago também do Náutico, né? A revelação. E nesse gol do Sport, mais uma vez, polêmica. E polêmica por conta de não VAR. Quando tem, é polêmica e demora. Quando não tem, é porque foi decisivo e não foi marcado um lance que seria, com toda certeza, evidenciado pelo uso da tecnologia, que foi o impedimento do Sander na jogada do gol. Pois é. E o que chama atenção nessa ausência de VAR é que, em 2017, na final apitada pelo mesmo Wilton Sampaio, foi utilizado o VAR no Campeonato Pernambucano. Inclusive, não marcaram aquela saída de bola na cobrança de escanteio, que foi a jogada que iniciou o gol. O gol de Everton Felipe, né? Então, torna-se confuso porque, antes da oficialização da própria FIFA, o Campeonato Pernambucano utilizava. E, 2 anos depois, num clássico onde vários outros estaduais pelo Brasil. É, e que também a primeira divisão já tá tendo o VAR, né? Vai ter o VAR, né? Vários jogos e tal. Existe a tecnologia pra isso. Vários estaduais, eles utilizaram o VAR, pelo menos nas finais do campeonato. E o Campeonato Pernambucano se abstém dessa utilização. Antes da final, pelo menos eu não escutei nenhum dirigente, nem de Náutico, nem de Esporte, falar algo de VAR, que deveria ter VAR. Então, depois do ocorrido, é sempre mais conveniente também falar. Houve o erro? Acho que sim, houve. Assim como a bandeirinha, ela deveria ter marcado e estar melhor posicionada, é o mesmo caso do Juninho, que perdeu um gol na frente do Bruno. Ele deveria fazer. Cada um tem sua atividade, mas nem sempre vai ter uma boa atuação do trio de arbitragem, e esses erros vão acontecer. Para ser minimizados, é preciso utilizar o VAR num lance direto. É impedimento? Não é. Nesse caso, não tem interpretação. A regra é bem, bem clara nesse tipo. Então, é ruim para o campeonato, porque os representantes da federação disseram que precisariam do design da CBF, precisaria ter feito algo que fosse feito. Que fosse feito. O que a gente critica e lamenta é que uma final super disputada é prejudicada por conta de um erro que poderia ter sido evitável. E como o Rafa tava falando, o VAR também rolou em outros estaduais, no Carioca e no Paulista, por exemplo, e lá não se eliminou a chance do erro, como ocorreu. Ou seja, se a gente for pensar no VAR, a gente vai ter que pensar de quem tá dentro da cabine, né, do fator interpretativo do árbitro, o do quanto isso, o jogo pode se tornar chato, porque a qualquer momento que rolar uma entrada mais dura ou um lance de interpretação em relação a se foi mão na bola ou bola na mão, os técnicos ou os jogadores vão pressionar o árbitro para poder usar a tecnologia. Falar um pouco também desse episódio do VAR no Campeonato Carioca, que no segundo tempo não teve VAR, né? Ah, disseram que teve uma pane aí. E, meu irmão, aí quer dizer que no primeiro tempo tem VAR, no segundo, falhou. Eu fico imaginando se tivesse rolado algum lance muito capital, assim, pra quanto tava rolando a rebordosa disso tudo hoje. Esse, né, Campeonato Carioca foi uma beleza. O regulamento rocambolesco, VAR, ausência de VAR no meio do jogo. E falando mais sobre o VAR, ele, o danado, o profeta Gosma. Queridos e queridas ouvintes, esse é o Gosma em mais um Coisas Estranhas. Viralizou os jogadores emparedando árbitros, focados em desgastar a arbitragem ao máximo. Além das simulações, a denúncia assintosa para as câmeras e a intimidação, como se fossem treinadas durante a semana, dado o entrosamento e a prontidão desse expediente. O resultado são mais erros, punições e brutamontes, e menos tempo para o futebol, cuja comunidade se constrange diante de tantas cenas lamentáveis. Impressiona o desgaste causado por essa relação tão hostil. Como chegamos até aqui? A vida tem coisas estranhas que a gente não sabe explicar. Para o auxílio do jogo, o socorro da imagem, cercada de alta expectativa, para solucionar a arbitragem. Assim, o árbitro foi diminuído, subordinado a uma ilha de edição, virou mero instrumento de quem manipula a imagem, gerando indefinição sobre quem apita os jogos. Mesmo nos jogos sem VAR, ele paira e depõe o árbitro órfão, desassistido, sem a remuneração, a qualificação e o profissionalismo que a função exige. Eis a lacuna percebida e explorada pelos atletas. O VAR, eficiente apenas em lances evidentes e tóxico nos interpretativos. Por isso vale gritaria em torno das decisões, tal qual uma pelada, onde o árbitro é desautorizado ostensivamente por bandos que primeiro reclamam e depois jogam. Esse foi o Gosma em mais um Coisas Estranhas que a gente não sabe explicar. Lembre-se, a repetição da imagem oprime o testemunho. Segue geral da bola. E para finalizar o Campeonato Pernambucano, até porque ele vai acabar no próximo domingo, onde vai rolar a grande final na Ilha do Retiro, deve estar abarrotada de gente. Esperamos um ótimo público. Com promoção de breja. Gostaria de uma dessa no Arruda também, hein? Fica a dica aí. Fica a dica. Pra diretoria de Santa Cruz. É. Esporte Náutico, próximo domingo, 16 horas. Quais são as expectativas, Rafael? Apesar do erro de arbitragem ter sido crucial no placar, é inevitável que o Sport foi muito melhor nesse primeiro jogo. O que a gente precisa esperar para ver é como o Márcio Goiano, qual postura o Márcio Goiano vai adotar na final. Porque o futebol apresentado pelo Náutico, as mudanças feitas pelo Márcio Goiano, não contribuíram em nada para o Náutico buscar uma alternativa diferente e tentar vencer o jogo. O Sport foi muito pouco ameaçado, né? Colocado em risco. É, eu acho que a diretoria do Náutico, junto com a comissão técnica, enfim, tem que fazer um fortalecimento em Wallace, de repente, para poder entrar com ele em campo, porque ele é um cara que ganha espaço, faz um pivô, impõe respeito também na zaga, porque, querendo ou não, o Odilávio é um atacante da base, não tem a estatura física que o Wallace tem, assim como o nome, até porque o Wallace Pernambucano realmente faz gol, é um jogador interessante. Eu acho que o Márcio Goiano vai ter que dar um jeito de colocar o Wallace de cara, para poder, de repente, o Náutico conseguir beliscar o gol e ver no que dá o jogo. Porque se, de repente, no primeiro tempo, o Náutico não conseguir fazer nada com o Wallace em campo, vai ficar muito complicado no segundo tempo, com o time já exausto e com o Sport melhor, porque o Sport é um time melhor, tem melhores peças. né? Vai ficar complicado pro Náutico reverter essa situação aí, né? É evidente que o Alas Pernambucano dá uma outra dinâmica pro ataque do Náutico. E ele vai ser uma peça vital nessa Série C. Então ele precisa estar melhor condicionado ou ser tratado de vez essa possível lesão que ele está, porque é uma característica que o Náutico precisa. E o Alas Pernambucano bem, a gente sabe que ele fura muito gol. É, além da bola parada, que ele cabeceia bem, né? Isso, ele vai ter que arrumar um jeito de jogar dos dois tempos. Não é nem que ele se poupe mais um pouco no primeiro tempo, mas no segundo tempo tentar dar mais carga, né? Pra de repente furar gol, né? Pra ser campeão. Ou de repente no primeiro, pra rolar uma bafa e fazer um gol Náutico. No segundo tempo ele sair, entrar outro jogador pra poder de repente um contra-ataque, já que vai estar fora de casa, conseguir reverter a situação aí. E do lado do Sport, vai continuar com aquele mesmo padrão de jogo, joga em casa, certeza de ilha lotada, então é provável que o início seja parecido com o jogo dos Aflitos, com o Sport um pouco mais em cima, marcando uma linha mais alta. Tá com o resultado debaixo do braço, né? A gente conhece que, de repente, é melhor poupar no início, segurar mais um pouco do que... O Náutico precisa do resultado, vai partir pra cima, e aí é onde vai aparecer Ezequiel e Guilherme pelas pontas pra ser aquela saída no contra-ataque. Precisamos também ver como vão ser a movimentação e a atividade dessas peças de velocidade do Sport no contra-ataque. Então, certeza que vai ser um jogo com muita emoção, muita torcida, e como a gente sempre fala aqui, na paz... Vá na tranquilidade, a fim de curtir um bom jogo, uma boa tarde e noite, então... A torcida que for comemorar o título, comemore na paz também, sem tirar onda demais com o amiguinho, pra de repente rolar alguma cutruca. E nessa semana, o 1-2 vai ser... Um giro por alguns campeonatos estaduais do nosso Nordeste. 1-2. Campeonato Cearense, Fortaleza 2, Ceará 0. Clássico Rei disputado. A vantagem do Fortaleza foi conseguida depois de 2 gols do Edinho. O Rogério Ceni vai no 10º jogo de invencibilidade. Ceará vem muito pressionado. Depois da eliminação para o Náutico, essa derrota agora no primeiro jogo, então a batata do Lisca tá assando. Tá dando uma assada, tá chegando naquele prazo de validade que muitas vezes ele alcança aquele período específico num clube e logo depois ou pede ou é dispensado, demitido. Não sei, vai ser bem complicado pro lado do Ceará esse segundo jogo. Falar um pouco também da especulação do Rogério Ceni no Atlético Mineiro, né? Depois da saída do Levi Coup, os caras também... É, Atlético Mineiro tá atirando pra tudo que é lado. Atirou no Thiago Nunes, técnico do Atlético Paranaense, queria levar a comissão técnica toda do Atlético Paranaense, não conseguiu, inclusive o Petralha falou mal a beça lá do Galo, e o Atlético tá nessa busca ainda. 1-2. Vamos pra Alagoas. CSA e CRB, Julói. CSA 1, CRB 0. CSA fez 29 contratações agora esse ano, né? Contratou Jordi, ex-goleiro do Vasco. Contratou um monte de medalhão. Quando o futebol de Alagoas chega na primeira divisão, começa meio mal esse ano, porque o CSA contratou muita gente, tá meio instável. O CRB, né? Falando assim, tá na segunda divisão. Já não tem o Roberto Fernandes, contratou o Marcelo Chamusca, que é um bom treinador. Vamos ver o que a Alagoas faz agora nesse 2019. Campeonato Baiano, Bahia de Feira, a grande sensação do campeonato, 1, Bahia 1. Mais um jogo disputado, né? De ambos os lados, chances criadas, e aí o Bahia de Feira abre o placar com o Bruninho num drible, né? Em cima do Hernando, que... Nesse jogo foi pavoroso, meu amigo. Veja os lances e Hernando falha no primeiro gol do Bruninho. Houve gol anulado com VAR do Hernando também, falha dele num cruzamento, então é aquele mesmo Hernando que jogou aqui no Sport e já demonstrou esse mesmo futebol. O VAR nesse jogo teve duas aparições, a segunda foi num cartão amarelo que o árbitro deu para o Ebinho do Bahia de Feira e anulou esse cartão para dar o segundo amarelo do Gabriel Bispo. Foi a expulsão do time do Bahia de Feira. E aí, entre pressões do Bahia, chega ao gol aos 50 e poucos do segundo tempo. Com quem? Rogério Caninha, aquele rapaz lá de Pesqueira. Cabra bom, revelado pelo Náutico, passagem boa pelo Botafogo. Tava no Sport ano passado, não tinha feito nada ainda no Campeonato Baiano. Fez o último gol, numa característica dele, inclusive. Normalmente que ele faz, né? Fora da área, cortando. Pra se fazer justiça, ele apareceu primeiro no Porto, né? Pra depois aparecer no Náutico. Que foi onde ele apareceu realmente e aí começou a ter carreira em outros times do estado. É o tipo do gol do Rogério que ele faz um desse pra pegar uns 3 meses de confiança com a torcida. Ele passa 3 meses jogando nada, dando raiva, faz um golaço decisivo, pegou, bate pronto. Foi uma cipuada do Rogério. Mas daqui que ele faça outra coisa positiva desse jeito, vai dar muita raiva. Então a cada 3 meses ele percebe que tem que fazer alguma coisa pra alegrar a torcida. E o Bahia também passou pra quarta fase da Copa do Brasil. Vai enfrentar o Londrina, que passou pelo Botafogo da Paraíba. O Bahia passou pelo CRB. Promessa de um bom jogo também na Copa do Brasil, né? É, acredito que vai ser uma boa disputa. O Bahia com o Roger Machado já no comando. Então, acredito que é mais time, mas pega um trabalho picotado. Sai o Anderson, entra o Roger Machado, é preciso conhecer elenco, é preciso da liga. Dias difíceis pode ser que sejam esperados para o Bahia nessa transição. 1-2. Da Bahia para o Piauí, Campeonato Piauiense. River 3, Altos 0. River novamente campeão piauiense, né? Apesar de que o Altos vinha do campeonato, eu falo novamente campeão porque ele é o maior campeão do Piauí, treinado pelo Flávio Araújo, que já cansou de subtime da D para C e da C para B, né? E o próprio Flávio Araújo não conseguiu um acordo com a diretoria do River e provavelmente está acertando com 13 para disputar a Série C, né? O Altos, que era treinado por Maurílio, que já teve passagem aqui no América e que de certa forma tomou o protagonismo do motoclube do Flamengo do Piauí, que é o outro clube de Teresina. E vamos ver se o River novamente consegue um acesso aí para a Série C, coisa que conseguiu aí em 2015, né? 1-2. Motoclube 2, Imperatriz 3. O Motoclube vinha invicto no campeonato, né? Com um bom trabalho lá do Valdemar, que é um treinador que veio da base do Motoclube. O Imperatriz vai ser um clube que vai disputar a Série C e é treinado por Rui Scarpino. Vamos ver como o Imperatriz vai se portar na Série C, que é um campeonato bem diferente do Maranhense, né? E assim, nós finalizamos a segunda edição do Geral da Bola. Estamos nas redes sociais, Juloy. Instagram.com/geraldabola. Instagram.com/geraldabola. Lembrando que esse programa é normalmente gravado às segundas-feiras. E no outro dia, na terça-feira, ele vai ao ar na internet e na rádio Aconchego, no 88,5. E que rola às 11 horas da manhã do outro dia, na terça-feira no caso, né? E lembrando que você pode escutar esse programa no site da rádio, que é radioaconchego.milharal.org. Lá vai ter o link desse programa e de outros programas que também rolam na rádio, ok? E, mais uma vez, sinta-se à vontade para interagir, sugerir pautas, comentar o que você achou da gravação, a falar de tudo. Fica à vontade. E essa semana a gente já teve uns feedbacks aí legais, né? Um abraço para todo mundo aí que escutou, que já deu feedback pra gente, né? Pra equipe, que a equipe do Passando a Bola é o Saci Pererê, o nosso técnico, o diretor, né? O Gosma, que vocês já conhecem, e que é o escritor da parada, eu, o Juloy e Rafael Camarote. É isso. É muita gente já que acompanha o Geral da Bola. E é o podcast para quem tem sede de resenha. Você também que quer buscar mais informação sobre, acompanha a gente. E não é só de resenha que a gente tem sede. A gente também tem sede de rock. E rock. No sábado, dia 20, eu e meu companheiro de geral, o Juloy, vamos para o Abril pro Rock. É. O que esperar? Expectativas para o Abril pro Rock, galera? Expectativas a mil. Troquei trabalho, troquei horário de trabalho, fiz um monte de coisa. Folgo no trabalho no domingo, ou seja, vou para brincar legal na paz. Dá, né? Pra dormir um pouco mais tarde nesse dia, vou dormir dia, né? Um pouco mais tarde, talvez no outro dia. Acordar no outro dia de tarde, de noite, não sei. Depende da hora de dormir, né? Depende da hora que eu vou dormir. Vai vir aí a galera de Natal, vai vir bandas como Ratos de Porão, Flagelador, Manja Cadáver, entre outras. Nuclear Desamada, Assalto também. Nuclear Assalto, que é lá da gringa. Promessa de diversão a mil. A rapaziada vai colar, com certeza. Vai colar, vai vir os meninos de Natal aí. Então é isso, um abraço e até a próxima. Abraço.